seja nosso ideal. Este Natal, as crianças a brincar, com um sorriso no rosto, à espera do Pai Natal. De amizade. É Natal, vamos celebrar, famílias unidas, vamos nos amar. É Natal. É Natal, é Natal, o amor está no ar, o amor está no ar, crianças felizes, sempre a brincar. É Natal. Paz do Senhor, reunimos a família em clima de amor. Neste Natal, o amor é sem igual, que a paz e a alegria seja nosso ideal. Neste Natal, as crianças a brincar, com um sorriso no rosto, à espera do Pai Natal. Toda tão feliz, porque este tempo é um tempo especial, onde o amor é um bem que nos alcança. É Natal, é Natal, é Natal. Tu estás de férias com os teus amigos, os dias passam de forma sensacional. São brincadeiras atrás de outras brincadeiras. É Natal, é Natal, é Natal. E depois vem o calor da consoada, anda no ar uma ansiedade natural. Porque mais tarde vão chover prendas e prendas. É Natal, é Natal, é Natal. Olhos nos olhos, sabemos entender a coisa boa que está a acontecer. A coisa boa é o amor, a uma só voz. É o Natal a despontar dentro de nós. Olhos nos olhos, sabemos entender a coisa boa que está a acontecer. A coisa boa é o amor, a uma só voz. É o Natal a despontar dentro de nós. Enfeites das ruas da cidade têm luzinhas com um brilho sem igual,

sentado à mesa escrevia e ao Pai Natal pedia que lhe trouxesse um brinquedo. Agarrou num bilhetinho e num velho sapatinho, deitou cheio de medo. Mãe a presenciar, vendo a fé da criancinha, sem saber aonde vinha, um brinquedo para lhe dar, vendo a fé da criancinha. Bateu à porta e entrou. De Pai Natal vestido e ao pequeno entristecido, um brinquedo lhe entregou. De Pai toda a gente feliz sobre a mesa. Este ano não é diferente. sejamos solidários. É Natal para toda a gente. Com um amor no coração, um abraço fraternal, com um sorriso no rosto, a todos feliz Natal. É Natal outra vez, pegue no gol e vem festejar. É Natal outra vez, com um sorriso, amor está no ar. É Natal outra vez, pegue no gol e vem festejar. É Natal outra vez, com um sorriso, amor está no ar. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Aqui estamos com algumas canções de Natal, recordando. Ai, Natal é filhos, é bolo rei, tudo isso. É comes e bebes. Ai, que susto apanharam com este assaltante. É tudo na brincadeira, até trouxe ajudante. Era a hora do ginásio, mais uma vez falhei. Ai, depois das festas de Natal, primeiro do ano, é mesmo preciso ir para o ginásio. E que não falte na mesa, nem o bacalhau, nem a sobremesa, porque o Natal é assim. Então espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado. Estamos com, na vossa companhia com o programa do Telefone Toca. Isso até às 12 horas e o telefone já toca. Depois da consoada vamos todos dar ao pé. Ai, já chegou o Natal, com animação. Sabes que é garantido com segunda geração. Com dois bolinhos para a frente, filhosos atrás. O copo lá em cima, estás a ver como se faz. O bolo vem para a esquerda, direita também. Aperta a cintura para a roupa ficar bem. Oh, oh, oh. E vocês quem são? A todos Feliz Natal com a segunda geração. Meu nome é Rebeca. E vocês quem são? A todos Feliz Natal com a segunda geração. Meu nome é Rebeca. E vocês quem são? A todos Feliz Natal com a segunda geração. Meu nome é Rebeca. E vocês quem são? A todos Feliz Natal com a segunda geração. Dois bolinhos para a frente, filhosos atrás. Ai, dois bolinhos para a frente, dois para trás e assim, hein? É preciso ir para o ginásio depois das festas. É isso que dizia aqui esta música, Nome é Natal, uma música de Rebeca que ela canta, o meu nome é Rebeca. Agora continuamos com o Nininho da Concertina e ele disse que Natal é bacalhau. E aqui estamos até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa até si. Então, se você quiser fazer uma dedicatória, é só ligar para o 0238-434800 e nós faremos um imenso prazer de falar consigo. Então, seja feliz à escuta da Rádio Arconselho. Não há quem se deita, época de família, lá fora está a nevar, azevinho a cair e as meninas a namorar. Reunidos à mesa, não tinham do que falar. Peguei no meu instrumento, comecei logo a tocar. Toca e vira, vira e toca, Pai Natal está a chegar. Toca e vira. É o nosso diamante. Fazemos muitas promessas, cansados de trabalhar. Vamos comer e beber, novo ano está a chegar. Reunidos à mesa, não tinham do que falar. Peguei no meu instrumento, comecei logo a tocar. Toca e vira, vira e toca, Pai Natal está a chegar. Toca e vira, vira e toca, o foguete a rebentar. Toca e vira, vira e toca, quero ver o povo a dançar. Ano novo e vida nova, tradições a celebrar. Cê foi mesmo, cê só pode ter perdido medo. Não, eu não falei que deixava. Cê passou por cima da minha palavra. Agora cê quer meu perdão, dizendo que foi erro de comunicação. Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa soltar um namorado numa cesta. Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não? Foi erro de comunicação. Não vem me fazer de besta. Fala quem é que deixa soltar um namorado sozinho aqui na Pepa de Goiânia. Tá doido? Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não grandão na minha cara? Eu falei então tá, eu falei aham, eu falei vai lá. Mas o falar de toda namorada é o vai que cê vê que cê me paga. Valeu. esta música que estamos a ouvir, então, é da parte da sua mãe para a Flávia, que está de parabéns. Muitas, muitas felicidades. Vai perceber que você me paga, vai perceber que você me paga. Eu falei, vai lá. E não é que você foi mesmo, seu danado? Chamaste-me tropa moreno, fizeste uma cama no chão, molhaste uma palma e a vinha, que estava sequinha no verão, que estava sequinha no verão, que estava sequinha no verão. Chamaste-me tropa moreno, fizeste uma cama no chão. Oh, loureiro, por castigo, Deus lhe deu a vaga. Exatamente 9 horas e 39 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arconselho. O telefone não para de tocar. Você pode fazer, como estes ouvintes, ligar para o 0238-434800. O Jerome já está aqui, já está a responder ao telefone há alguns minutos. Portanto, podem continuar a telefonar, a ligar, para deixar a sua mensagem de Natal para um familiar, para um amigo, para uma pessoa que está longe e que está a ouvir a Rádio Arconselho. Então fique connosco e liga. E Lucas e Nuninho Navarro, custa aceitar. Olá de novo, ainda estou aqui à tua espera. Pois soube-me pouco o tanto de amor que te dei sem defesas. Já não és o meu sossego nas minhas manhãs mais longas. Nós já fomos um segredo e agora nem sei onde anda. Então vou alimentando a esperança de que voltes, porque ainda custa aceitar que a vida muda e menos custa afastar. Passo sem parar e o tempo corre. peço a Deus que este amor não me torne a ti. Sou a dor e a tristeza que espera por quem me esqueceu. Ai, quem me esqueceu. Então vou alimentando a esperança de que voltes, porque ainda custa aceitar que a vida muda e menos custa afastar. C'est super sympa. Nuno Navarre, c'est connu. Yves Lucas. Oui. En tout cas, bonjour à tous. Oui, bonjour. Ça va? Bienvenue. Ça fait un petit moment, t'es au téléphone? Ah, j'étais au téléphone, ouais, on cherchait avec une fidèle auditrice. C'est ça, avec une fidèle auditrice, avec Irène, qui nous a appelé pour nous souhaiter les bonnes fêtes et puis pour faire quelques petites dédicaces, voilà. Quand je dis, je ferai tout, maintenant, tout de suite, non? Non, on n'a pas, j'ai pas encore trouvé la chanson. On trouve pas la chanson, hein. Agarra vida que vida que est courte. on cherche, mais. voilà. C'est dimanche 22 décembre. À quelques jours de Noël. Exactement. Voilà, quelques heures, on va dire. Hein. Le rush de Noël, ça y est, tu as tout préparé, toi, de ton côté? Moi, c'est préparé depuis longtemps. Voilà. C'est les dernières courses, j'imagine, pour tout le monde. Ouais, là, les grandes surfaces, ça doit déborder partout. C'est débordé, c'est voilà. Profitez aussi de cette journée. Il pleut pas, donc ça peut être sympa aussi pour se balader. Cette nuit, ça a bien soufflé, hein. Oui, c'est vrai. Il a plu très fort. Il doit être 3h30 du matin. Exactement. J'allais me coucher, moi. il a plu très, très fort. Oui, exact. Ben voilà. En tout cas, nous, on est là jusqu'à 12h30. Qu'est-ce que ça? Je te vais pedir perdão como sempre vais. Deverias voltar a nascer 1 milhão de vezes. Tu me tens ensinado a querer como todos querem. Esta forma nova de amar já não me duele. Tudo caiu das nossas mãos, todas as fotos se han queimado. Certo ou não, já me sou raro. Dime como vamos fazer. Fazer. contar. Podes escrever e meter entretanto. Primeiro aponta, vais ver, não custa tanto. Podes escrever e meter entretanto. Primeiro aponta, vais ver, não custa tanto. Aponta, ai aponta. Tu não esqueces, aponta, meu amor. Aponta, ai aponta. Logo que metes, aponta, por favor. Aponta, ai aponta. Quand je vois les autres qui s'abandonnent, je me dis que ça ne sera jamais nous deux. Le temps qui passe nous a blessés, on continue de se protéger. Et si cette fois c'était nous deux? Regarde-toi, regarde-nous, le monde pense que je suis fou. Sur les pavés, je tiens le coup, je voudrais juste une autre danse. Quelques messages sur le téléphone. Et qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Et tous les soirs quand l'ennui sonne, dans ce grand nid où je suis si seul, ce que je vais dire aux enfants? Regarde-toi, regarde-nous, le monde pense que je suis fou. Une autre danse de Patrick Fiori, ça a été demandé de Françoise, une fidèle auditrice, qui souhaite un bon dimanche à tous les auditeurs, de belles fêtes, et puis à Robert également. Voilà, on écoute Patrick Fiori. Pas sûr que tout recommence, mais moi, je peux pas danser sans toi. Pas sûr que tout recommence, mais moi, je j'ai dansé mon amour. J'y croyais plus mon amour, mais j'ai dansé mon amour. J'ai dansé une autre danse, tu ne m'en voudras pas. À présent tout recommence, mais moi je danserai pour toi. Continue. Alors, Agarra Cavidebo, on n'a pas trouvé. Hein. Donc, on va lui mettre une chanson de Claude Mertige. Ça a été demandé de Irene Nunes, de toute la famille Nunes, plus précisément, par Manuel Silva, que está hoje de parabéns. Que tudo bom para ele, muito boas melhores, boas festas de fim de ano, um grande abraço, um dia feliz para ele. Não esquecendo toda a família, os sobrinhos, os netos, os filhos, os cunhados, os irmãos, todos, toda a família, a todos um feliz Natal. Não esquecendo também a sua filha Melissa, que também esteve de parabéns ontem, com um grande beijinho, e toda a equipe de Rádio Arc-en-Ciel. Voilà. Cheguei a casa atrasado, cheguei a casa atrasado, entraste no carro em sentido, linda tinha reparado, deixaste acendi a vela cobiçada e tu pediste o menu.

également une fidèle auditrice, Manu de Arojo, qui souhaite un très bon dimanche et de belles fêtes à ses cousins qui sont venus de Blois passer le week-end ici à Orléans. Donc, a priori, ils ont déjà découvert le marché de Noël d'Orléans, etc. Donc, ils passent un bon week-end en famille, donc avec de gros bisous. Sans oublier, bien entendu, sa belle Rosie, Carla, Olivia, également avec beaucoup de courage suite à l'épreuve difficile qu'elle est en train de vivre. Et puis, bien entendu, de gros bisous à son mari, qu'elle aime très, très fort. Voilà, on écoute... Nous aussi, on l'embrasse. Voilà, on écoute Elle est beau, Capamelo. Elle est beau, elle est beau, elle est beau quand elle danse no baile rico. Elle est beau. Ela é boa quando se mexe e ainda não existe. Eu namoro com a cigana mais poderosa. É a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela. Ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa, ela é tão bela. A dançar com ela, dança linda demais. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando ela dança no baile. Cigana mais poderosa é a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela. Ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa é tão singela. A dançar com ela dança linda demais. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando ela dança no bailarico. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando se mexe e ainda existe. Conjunto Capa Negra. On continue avec une chanson de Noël, Foi Pedido de Alcinda dos Santos, que j'embrasse très fort. Pour Fernanda Campos, pour lui dire un feliz anniversário. Elle est ici pour passer les fêtes en famille. Donc voilà, donc je fais un coucou à elle et à toute la famille, hein, bien entendu. Voilà, on écoute uma música de Natal, um Natal. Todo dia é isso. José Melhoa, Paulo Ribeiro, Wilson Souto, Nuno, Portugal. É preciso fazer de todo dia um dia de Natal, porque o mundo já sofreu demais, precisa de amor e também muita paz. É preciso abraçar o seu amigo e também o irmão. Quem tem fome e sede, estender a mão. Dividir o pão, aquecer quem tem frio. Fazer do planeta um lugar melhor para viver e amar. cachorro a medo, tirando o sorriso de rostos de crianças. Vivemos num mundo carente de paz e amor, sem esperança. Por isso é preciso fazer de todo dia um dia de Natal, onde todos celebrem o amor e a maldade já não existe. E a maldade já não existe mais. O Natal todo dia para a gente viver e amar. O Natal todo dia para a gente ter paz, esperança e sonhar. Esperança vai sonhar. É preciso abraçar o seu amigo e também o irmão, a quem tem fome e sede, estender a mão. E a maldade já não existe mais. Por isso é preciso fazer que todo dia um dia de Natal, onde todos celebrem o amor e a maldade já não existe mais. Natal todo dia. Eu e a linda música de Natal. Então, esta música foi para todas as associações portuguesas aqui da região. Elas têm sempre muito trabalho durante todo o ano. Muitas delas devem estar fechadas este fim de semana, não sei. Mas para aquelas que estão abertas, então muita, muita coragem. Vamos continuar? É, on écoute. Sónia Costa, música de Quim Barreiros. Vida é cantar. O nosso Quim Barreiros. casa por trás. Eu sou a Sónia que encosta do lado, por cima, por baixo, por mim, tanto me faz. Fafa, Príncipe Tuga. On continue en musique avec Sonia Costa, celle qui vient de chanter. Qui vient de chanter la musique de Kimberly, c'est ça. Ça, c'est un autre style. Ok. On écoute. Não consigo dominar este estado de ansiedade, a pressa de chegar para não chegar tarde. Não sei do que eu fujo, será desta solidão. Mas por que eu recuso quem quer dar minha mão? Vou continuar a procurar quem eu me quero dar, porque até que eu só quero quem não conheci, porque eu só quero quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque eu só quero quem eu nunca vi. Estou livre e há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Vem que o amor não é o tempo, nem é o tempo. Amor. cabeça não tem juízo. Quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é paga. O corpo é paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a buscar. Quando a cabeça não se liberta das frustrações e inibições, toda essa força que se aperta, o corpo é que sofre as privações, mutilações. Pepepe, parar a pepe, parar um pererar um pererar um ba, bambar um de. Quando a cabeça não tem juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga. O corpo é que paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a buscar. Quando a cabeça não tem juízo. E aqui estivemos então com uma versão de... Isto é de António Variações, se não me engano, estas músicas. E agora vamos ouvir várias vozes da música portuguesa aqui numa versão de uma canção. Vais reconhecer, mudar a canção. Vamos ouvir. E os nossos ouvintes podem ligar para o 02-38-4800. A agressão a mim não me convém. Eu não quero ver roubada a inocência de alguém. O racismo a mim não me convém. Porque não quero ser mais nem menos que ninguém. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto de acreditar que é possível mudar e ver o amor a vencer. Ai, ai, ai. Eu quero e posso mudar. Não deixo o medo ganhar. Eu sei que amar é poder. O sexismo a mim não me convém. Eu não quero pôr em causa o género de ninguém. Xenofobia a mim não me convém. Eu não quero ver negados os direitos de quem vem. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto de acreditar que é possível mudar e ver o amor vencer. Posso mudar, não deixo o medo ganhar. Eu sei que amar é poder. Homofobia a mim não me convém. Porque o amor não se dita pelas crenças de ninguém. O genocídio a mim não me convém. Eu não quero ter nas mãos o sangue de alguém. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto de acreditar. E é possível mudar e ver o amor a vencer. Ai, ai, ai, eu quero e posso mudar. Não deixo o medo ganhar. Eu sei que amar é poder. E a liberdade? A liberdade a mim fez-me tão bem. Porque a vida sem ser livre não é vida para ninguém. A liberdade a mim faz-me tão bem. A vida sem ser livre não é vida para ninguém. A liberdade a mim faz-me tão bem. A vida sem ser livre não é vida para ninguém. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu posso me acreditar que é possível mudar. Que amar é poder. Eu sei que amar é poder. Então aqui grandes vozes, como a voz de Paulo de Carvalho, de Simone de Oliveira, e vozes mais modernas como Maria Alice, Carlão, etc, etc. Uma canção que traz um segundo sentido. Esta agora é para os mais pequeninos. Onde escuto? É o Avô Cantigas. Já há muito tempo que não ouvia o Avô Cantigas. Não sei se conheces. Do meu Messi. Hoje eu venho sentar-te à nossa mesa, ó meu menino Jesus. Hoje vamos ter o teu amor no calor da tua luz. Hoje vamos ter-te junto a nós nesta noite de Natal. Ai, quem nos dera que amanhã outra noite fosse igual. Já batem à porta trus-trus, será que é o menino Jesus? Lá vem o menino, lá vem, trazer-nos a graça que tem. Já batem à porta, quem é? É o Jesus de Nazaré. Já batem à porta trus-trus, chegou o menino Jesus. Hoje vem sentar-te à nossa mesa, ó meu menino Jesus. Hoje vamos ter o teu amor no calor da tua luz. Uma estrela vai brilhar de paz nesta noite de Natal. Ai, que nos dera todas as noites cheias de uma paz igual. Já batem à porta trus-trus, será que é o menino Jesus? Lá vem o menino, lá vem, trazer-nos a graça que tem. Já batem à porta, quem é? É o Jesus de Nazaré. Já batem à porta trus-trus, chegou o menino Jesus. Será que é o menino Jesus? Lá vem o menino, lá vem, trazer-nos a graça que tem. Já batem à porta, quem é? É o Jesus de Nazaré. Já batem à porta, trus-trus, chegou o menino Jesus. A Avó Cantiga chegou o menino Jesus. Ele ainda está para chegar, ainda não nasceu. Só nasce só à meia-noite. 24 à noite. 24 para 25. Mim. A Missa do Galo, não sei se está. Nunca foste à Missa do Galo. Sim, sim, já été à la messe de minuit. À messe de minuit, mais ça fait bien longtemps. On continue en musique. 02 38 43 48 00. Vous pouvez. Tout à l'heure, on a eu un petit rush là, et puis là, ça s'est ils calmé. Ils sont calmés, ils sont en train de préparer leur repas déjà. Ah, c'est ça, c'est ou ça. Ou alors, ils sont partis faire les courses. Ah, ou ça peut être ça, parce que le repas, c'est un peu tôt pour préparer le repas pour mardi. Non, mais pour aujourd'hui. Ah, pour aujourd'hui. Voilà. Karine Rodriguez, n'est minha rua. Todos lutam com a força de um sorriso. comigo para qualquer sítio onde eu vá. Levo comigo para qualquer sítio onde eu vá. Levo comigo para qualquer sítio onde eu vá. Levo comigo. Era lenda que tiveram homens daqui que abalaram em busca de mais. E dizem que voltaram com saudade no bolso e uma mão cheia de paz. É que nessas terras longe têm dinheiro. Aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, e agora vem um novo trabalho de José Cid. Ele que é um novo. Ele já tem 80 e tal anos e ainda saiu um álbum extraordinário. Eu descobri-o esta semana. Fala comigo. grandes roqueiros portugueses. Hein? Está o cemitério cheio. E não só. Está o cemitério cheio. E mais uma vez. Chorou. Ah, alguém que minta, que jogou e só ganhou. Ah, são só mentiras com aplausos pelo meio. Debitadores, está o cemitério cheio. Porque eu não. Aos 80 e tal anos ainda tem uma voz extraordinária este artista. Viu há 4 ou 5 anos em palco, ele faz um espetáculo cheio de vivo para a idade dele. Ah, bah, c'est un vieux de la vieille, hein? Novo espetáculo também tem o Nininho Vaz Maia e ele vai nos interpretar ao vivo o tema Foste Embora. Oh, e os nossos ouvintes podem continuar a telefonar. Exatamente. Fugi de ti naquela noite boa que me passei à toa. Falam por aí algo que não fiz. O que se passa? Dizes que já não. Que foi culpa minha. É simples, quero ter-te aqui. Olha, prometo para ti que já não sou aquela pessoa. E olha, eu juro que tentei, mas fui ao fundo quando foste embora. tu foste. Que ninguém me diga nada, minha alma está magoada. Só eu sei o que sinto ao cair minhas lágrimas. Que ninguém me diga nada, já não quero falar do tempo. E que tudo passará. Que já não dá, que foi culpa minha. Oh yeah. Prometo para ti que já não sou aquela pessoa. E oh yeah. Eu juro que tentei, mas fui ao fundo quando foste embora. Acompanhar a minha família. Olha, prometo para ti que já não sou. E olha, eu juro que tentei, mas fui ao fundo quando foste. Querida, és quem sempre sonhei. O meu cobertor no inverno que me aqueceu tão bem. Mas hoje numa decisão tu decides partir. E o meu coração, por amar-te tanto, não te vai impedir. Ninguém te vai amar como eu te amo. Ninguém te vai beijar como eu te beijo. Hoje choro baixinho na despedida. Mas se não fores feliz, podes voltar para a minha vida. Ninguém te vai amar como eu te amo. Ninguém te vai beijar como eu te beijo. Hoje choro baixinho na despedida. Mas se não fores feliz, podes voltar para mim. Saíres, vou olhar nos teus olhos para te dizer: ninguém te vai amar como eu te amo. Ninguém te vai beijar como eu te beijo. uma balada aqui de José Malhô, tirada do seu último álbum, Tatu. Agora continuamos com os Calemas, e eles também têm canções, uma canção de Natal. Oui. On Le titre, c'est... Des étoiles dans les yeux. Il y a une version portugaise aussi. Imagine que ce soir tout est possible. Il suffirait de rêver à mieux. Si on pouvait s'écouter un peu, on se rassemble sous les guirlandes autour du feu. Partout sur terre, des milliers de vœux qui rendraient tellement les gens heureux. Grand ou petit, on est tous des enfants ce soir. On veut tous croire à la magie. Tous réunis, on va s'aimer encore plus fort. Se laisser porter par la nuit. Y a des sourires sur les visages et des étoiles dans les yeux. Dehors la neige tombe en silence, je sens qu'on s'est plus si heureux. Y a des sourires sur les visages et des étoiles dans les yeux. Dehors la neige tombe en silence, je sens qu'on s'est plus si heureux. Si ce soir on pouvait changer les saisons, il suffirait d'un peu le vouloir et on chanterait une nouvelle histoire. On s'envolerait sous les lumières loin des rancœurs. Partout sur terre les mêmes prières qu'enfin l'hiver éloigne nos peurs. Grand ou petit, on est tous des enfants ce soir. On veut tous croire à la magie. Tous réunis, on va s'aimer encore plus fort. Se laisser porter par la nuit. Y'a des sourires sur les visages et des étoiles dans les yeux. Dehors la neige tombe en silence, je sens qu'on s'est plus si là. Et des étoiles dans les yeux. Dehors ma neige dans ma silence. Je sens qu'on s'est pris si heureux. Ensemble on regarde le ciel ce soir. Il n'est peut-être pas trop tard. Ensemble on regarde le ciel ce soir. Le cœur rempli d'espoir. Il y a des sourires sur les visages et des étoiles dans les yeux. Je sens qu'on s'est précieux. Il y a des sourires sur les visages et des étoiles dans les yeux. Dehors la neige tombe en silence. Je sens qu'on s'est précieux. Des étoiles dans les yeux la nuit de Noël. Pas pour tout le monde, parce que malheureusement, il y en a qui n'ont pas de cadeaux, ils n'ont pas à manger. Exactement. Quand, même en Europe, hein, on ne va pas si loin que ça. Ben, et puis, quand on voit la conjoncture. Oui, non, mais j'allais dire là où il y a eu le dégât là dans le pays où. Ah oui, la tempête à Madagascar. Je ne sais plus. Ouais. Enfin, c'est dans les îles. Voilà, effectivement, c'est vrai que bah voilà, malheureusement. Ces enfants, ils n'auront pas des étoiles dans les yeux ce soir. En tout cas, nous on va continuer en musique. Oui. Nous on a plein d'étoiles ici. Je cherchais comment sortir de cette mélancolie. Mais c'est vrai qu'il faut en parler. Mais tu t'en sors bien. Mais c'est vrai qu'il faut en parler parce qu'il y a toujours des personnes en difficulté, toujours, voilà, et je pense qu'on est toujours en train de se plaindre, et malheureusement des fois les petits bonheurs, c'est des fois des petites choses, c'est pas grand chose qui font que finalement il faut voir le verre à moitié plein et pas forcément le verre à moitié vide. Bon, on continue en musique. Il est presque midi. Oui. Et on continue avec Nini Nuvache, c'est ça, Christiane? Oui. C'est en live. C'est un album qu'il a sorti en live, là, pour Noël. Gosh, tout de suite. Et on écoute. Obrigado, Nininho. Por em 2023 a tua música ter o poder de alegrar alguns dias. Nunca percas a tua essência, o teu brilho no olhar. Quando estás em palco. Parece que é feito, né? Lembra-te que tens um público que precisa de ti. A tua música faz-me feliz. E vocês fazem-me a mim. Chorar, começa a chorar. Se eu tiver a fazer um discurso emotivo para todos, esta família boa que eu encontrei, que tem-me ajudado tanto, puxa. Soltar as estrelas, por favor, é a última vez que eu vos peço isso. Família, vamos voltar às estrelas, por favor. Aqui também, por favor. Aqui. Façam isso por mim, por este grande espetáculo que todos nós estamos a dar. Aqui. Logo pela manhã, logo pelo eco, saudades. Saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nara vão tomar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar. A vossa presença pode me animar. Ai, eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Deixa-me que eu quero. Ai, eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Deixa-me que gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Eu já me quero verdade. Ai, eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Já me quero verdade. Eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Já me quero verdade. Tu sabe o que é verdade. família. Uma salva de palmas para a coisa mais importante que eu tenho nesta vida. Fabiano, Ionara, Cristiano. Maia aqui com os seus filhos a cantar Eu Gosto de Ti, uma versão especial aqui ao vivo. Agora vamos, música mais tradicional. Novoté de Cris Ribeiro, sei só? Exatamente, a Laurindinha com as suas laranjas. Isso vem-me recordar que, por vezes, eu por Natal a minha prenda eram laranjas. Manhã no sapatinho. Tu peux encore en avoir, hein, si tu veux. Ouais, mais maintenant on en a tous les jours. Oh, Laurindinha, laranja, laranja. Quem não tem amores, depressa o arranja. Depressa o arranja, depressa o arranja. Oh, Laurindinha, laranja, laranja. Eu contigo ia ir, se não fosse assim. Não sei a vida que tenho, não sei a que hei de tomar. Não sei a que hei de tomar, não sei a que tomarei. Eu contigo ia ir, mas assim não sei, não sei. Oh, Laurindinha, laranja, laranja. Quem não tem amores, depressa o arranja. Depressa o arranja, depressa o arranja. Oh, Laurindinha, laranja, laranja. Eu contigo ia longe, até tocarmos o céu. Não sei o que te prometo, mas eu só quero ser teu. Mas eu só quero ser teu.

conseguir parar o meu balanço, não vais impedir, porque esta noite eu quero sentir toda a energia que está em mim. Por mais que te custe de ver-me sorrir da forma como eu danço, não vais resistir. Esta noite eu quero curtir, não me interessa o que irás pensar de mim. Deixa a música tocar, Ai, a Rosinha, ela veio aqui novamente com Larissa. Eles estavam um bocadinho escondidos e voltaram à luz do dia. Agora viajamos até onde? Je ne sais pas, Brasil. Brasil. Isso é uma paixão. As mulheres de Goiânia são apaixonadas, gosta de morgão de cachaça. Esse eu dedico pra todas as mulheres que são apaixonadas como eu, que se apaixonam todos os dias pelo mesmo homem. Alô, paixão Goiânia! Apaixonada, mulher de um homem só, se entrega, se envolve enlouquecidamente, fidelizada em uma cama só. Só um amor me basta. E eu sou daquelas que segue o sistema antigo, que o que é meu eu não reparto, eu não divido. Eu sou daquelas que se dá na bagaceira, não dá espaço pra qualquer tentação que chega. Qualquer tentação que chega, porque eu não. Eu amo mesmo. Eu sou exagerada, já começo a morar junto. Eu posto umas mil fotos, assumo pra todo mundo. Eu já deixo bem claro pra mostrar pra concorrência que aqui tem gerência. Aqui tem gerência. Quem quiser me tomar, eu só lamento, eu tenho dó. Eu sou mulher de um homem só. Eu sou mulher de um homem só. Aqui o sistema é diferente. Aqui tem gerência. Maiara, eu sou enlouquecidamente apaixonada e fiel por esse homem. Avise a concorrência que a partir de agora eu sou mulher de um homem só. Apaixonada, mulher de um homem só, se entrega, se envolve enlouquecidamente, fidelizada em uma cama só. Só um amor me basta. Eu sou daquelas que segue o sistema antigo, que o que é meu eu não reparto, eu não divido. Eu sou daquelas que se dá na bagaceira, não dá espaço pra qualquer tentação que chega. Qualquer tentação que chega. Porque Maiara, quando eu amo mesmo. Eu sou exagerada, já começo a morar junto. Eu posto umas mil fotos, assumo pra todo mundo. Eu já deixo bem claro pra mostrar pra concorrência que aqui tem gerência. Aqui tem mesmo. Quem quiser me tomar, eu só lamento, eu tenho dó. Eu sou mulher de um homem só. Eu sou mulher de um homem só. Ai, mulher de homens só. E assim, segura, Lari Ferreira, ela tá lá. Viajamos até o Brasil, Guiana. Ela viu bem, ela bem notou sem saber quem. É que ela era sentada de costas numa mesa em pontas opostas. Ele já pediu um copo de vinho, garantiu que era encaminhado à outra mesa, para outra qualquer foi à defesa. Mas ela sabe bem quem é que ele queria. Pede o mais forte, faz sinal, dizia. É para aquele homem de cabelo escuro. Não é que aí não se ouve um murmuro. E a coisa segue sem qualquer conversa. A noite é jovem, perguntou a pressa. Ele passa ali ao pé, desse sem conta. Até que enfim se cruzam e pergunta. Já vi que olhas, mas não falas. Quantos homens, quantas balas te trouxeram hoje aqui? Já vi que está ali qual os outros, disse ela veio a casa, mas o vinho anda aqui às voltas. Não queres vir cá ter só umas horas? Não vai acontecer o que tu pensas. Só que às vezes também não te sentas no teu colchão. E está tão vazio, um dia não. A noite por um fio torna o que é triste. Nunca de comédia. E ela ri-se, já são 3:30. Já vi que olhas, mas não falas. Quantos homens, quantas balas te trouxeram hoje aqui? Já vi que és tal e qual os outros. Disse ela, quantos fogos tu armaste até aqui? Foi ali, ninguém queria acreditar, mas as estrelas alinharam. C'est la chaleur qui te... Ouais, c'est pour se réchauffer, t'as dit qu'il faisait froid. C'est ça, ouais, c'est vrai, j'ai froid. On continue, c'est Villalata, c'est ça? Ouais, tout à fait. Pratiquement à la fin. Ouais, c'est ça. Une dernière. Ah, je vous ai dit, le dernier album, c'est ça? Ouais, tout à fait. Cigans. Como os ciganos entre azul de viagem do outro lado do rio. Somos de outra margem. Nosso amor é de bala e desafio. Como os ciganos somos de outra margem. Nosso amor é de bala e desafio. entre sul e viagem do outro lado do rio. Como os ciganos somos de outra margem, nosso amor é da mala e desafio. E todos os amantes são reianos, como os ciganos de passagem, como os ciganos. E todos os amantes são reianos. Oh, c'est pas une des plus belles, hein? Je me suis trompé de titre, bah, mais bon. Non, après, les goûts et les couleurs. Voilà, Cigange. Ah, c'était ça que tu voulais mettre, notre jeu. Je ne sais même pas si c'était celle-là. Mais ils sont tous belles. Noite do Boêmio, meu amor, desconfia. É questão de vénia, mais dia, menos dia. Faca não liga, mulheres na noite. E homens de briga, ainda há que se apoie. Amigos dos copos, eu nunca me afasto. O barman é confidente, diz que é bom ouvinte, para aconselhar a vítima seguinte. As noites de Lisboa, as noites de Lisboa, as noites de Lisboa, as noites de Lisboa. Ai, quem nos dera ir a passar o Natal a Lisboa, noites de Lisboa. Aqui com José Cid. Então é com esta música que nos vamos despedir dos nossos ouvintes. C'est ça. Bon dimanche à tous, de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Voilà, parce qu'on se verra que après Noël. Alors moi, je serai là le 24 au matin, mardi matin, ah, je serai okay, là. Ah ok, d'accord. Il y aura une émission un peu spéciale avec d'accord. les enfants. Ah d'accord. Donc, tu seras. Si vous voulez emmener les petits enfants. En Père Noël. Ouais. Non, non, quand même pas. Tu seras pas en Père Noël. Non. D'accord. Bon. Mais il y aura une émission dédiée aux enfants. D'accord, eh bien, très bien. Alors, on a hâte de découvrir ça, hein, le 24 décembre au matin, ici au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bannier. L'invitation est lancée. Vous pouvez venir, il y aura peut-être des petits cadeaux, des petits bonbons, des petits trucs, des petits chocolats, eh bien, pourquoi pas. Hein. Eh bien, à découvrir alors. Bah, toi, on te souhaite. Eh bien, de bonnes fêtes. J'allais dire de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Il y en a tous. Qui sont en vacances. Il y en a peut-être. Qui sont en vacances. Non, pas, bah, pas encore. Non. Donc voilà. Et un bon dimanche. Profitez bien. Voilà. Et à la semaine prochaine. Au revoir. E ninguém pode tocar, ninguém as pode partir, porque é importante para mim. Até tenho ainda, eu tenho um primo meu que me fez, quando eu era pequenina, fez-nos o castelo dos Reis Magos, em cartão, em papelão cinzento, ah, todo giro. Muito bem desenhado, e eu tenho cá esse, eu tenho